que seria a caridade o principal diferencial nessa separação do joio e do trigo. Então, portanto, nós vamos compreender que a mediunidade, a inspiração, a intuição, elas são cada vez mais comuns à medida que o espírito evolui. A infância é mais curta, já não temos tantas dificuldades, já não temos o sofrimento que experimentamos aqui na Terra, porque esta sim é um mundo de provas e expiações. Então a mediunidade parece que está cada vez mais comum. E alguns casos de depressão vamos encontrar como causa também secundária, mas como causa também e consequência a mediunidade. A pessoa tendo a influência espiritual provocando a depressão ou também a síndrome do pânico, defende Adhenor Novais. Então seria muito importante para, antes de nós falarmos da abordagem tradicional, lembrar do tratamento espiritual também para quem está sofrendo do problema de síndrome do pânico. O tratamento de desobsessão que essa casa oferece, o tratamento com estudo da reforma íntima, o tratamento com passes e água magnetizada, o tratamento do evangelho no lar, do estudo, que vamos ver aqui vai ser uma grande ferramenta para o tratamento da síndrome do pânico. Vamos ver, portanto, que é importante que tenhamos consciência que a síndrome do pânico, do mesmo modo que a depressão, é um fenômeno também biológico. As pesquisas demonstram que ela está associada também ao nível de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina, precisando, portanto, do tratamento médico, que eles vão responder muito bem, esses transtornos, à administração de antidepressivos, de calmantes, de ansiolíticos. Há, por exemplo, pacientes de síndrome do pânico que andam com calmante na bolsa, calmantes de efeito rápido, colocam debaixo da língua e já se preparam para aquele fenômeno que acontece por volta de uma hora. Ele tem alguns minutos de preparo, a pessoa começa a sentir que vai entrar a crise, esse problema acomete mais as mulheres do que aos homens, e acontece sobretudo entre os 20 e os 40 anos de idade. Crianças muito raramente têm, e pessoas também mais idosas, muito raramente têm problemas de síndrome do pânico. Então vamos ver que talvez seja também alguma coisa ligada aos hormônios, alguma coisa ligada também aos neurotransmissores, como diz a medicina. Causas genéticas têm sido apontadas, o cromossomo número 16, algumas outras hipóteses, mas nada ainda comprovado pela medicina. Vamos ver também que a síndrome do pânico responde muito bem ao tratamento da psicoterapia, onde a pessoa vai ter mais consciência, mais lucidez, vai aprender a lidar com aquele problema, vai se familiarizar, vai ressignificar aquelas experiências. E vamos ver, portanto, que fiquemos muito tranquilos, porque Edivaldo Pereira Franco nos afirma que nos compêndios da medicina jamais encontramos qualquer paciente que tenha desencarnado de síndrome do pânico. A pessoa morre de qualquer outro problema, menos de síndrome do pânico. Mas, Nazareno, a sensação que eu experimento é terrível, e é verdade. Só sabe quem já passou. A pessoa tem palpitações, taquicardia, a pessoa tem a pressão elevada ou baixa a pressão, sudorese intensa, contrações musculares, o organismo fica rígido, tem uma sensação que vai desencarnar,